quem nasce na guerra tem sangue guerreiro. Pra todas as favelas do Rio de Janeiro, o ritmo é guerrilho, jogo do crime doidão. Ficou quem tem fé, também disposição. Cada beco da cidade guarda um pouco da guerra. Um projétil que acerta, um projétil que erra. Sempre na disciplina, fronteiro tá na rima. Ouvindo Jovelina, de rolha nas esquinas. Rataria nato, fechadão desfavelado. Não existe paz aqui, paz pra minha. Desenrolado, pra vacilão que vem tramado. Fica enterrado, velado de caixão fechado de rolé. Na vermelha, ali amarela, Avenida Brasil. Molecada dando tiro de fuzil. Quem tem peito de aço, bota a cara pra ver. Fundamento de guerrilha, matar ou morrer. Sangue guerreiro, sangue guerreiro, sangue guerreiro. Bom, bom, sangue guerreiro, sangue guerreiro, sangue guerreiro. Sangue guerreiro, latino-americano, no estilo carioca do cartel colombiano. Cidade sem lei, lei da selva predatória. Se marcar uma bala, te dá parada obrigatória. Antes de chorar minha mãe, chora sua mãe primeiro. Mandamento de guerrilha, terra do dinheiro. Madruga, céu se vê, bala traçante, ri de sangue, psicose. Terra do bang bang, vida de sonho é ilusória. Na nossa trajetória, os irmãos que é malote pra mudar sua própria história. Tá ligado, mano? Atividade é fator, pra virar vencedor, escapar de caô, pelos tiroteus na vida, dos guetos da cidade. Sobreviver é a meta de qualquer comunidade. Retrato de uma história que o rico não quis ver. Sangue de gente pobre que lutou pra não sofrer. Sangue guerreiro, sangue guerreiro, sangue guerreiro. Bom, bom, sangue guerreiro, sangue guerreiro, sangue guerreiro. Bom, bom, sangue guerreiro, sangue guerreiro, sangue guerreiro. Bom, bom, bom, sangue guerreiro, sangue guerreiro. Sangue guerreiro, bom, bom, bom, bom. Sangue guerreiro. O sangue faz o mundo girar. O sangue faz a terra brotar. O sangue faz a chuva cair. E coberto de sangue, todo homem nasce, todo homem morre. Sangue guerreiro, Virgulino Ferreira. Sangue guerreiro.